396 para interceptar localizador esquerda para o 300. Fome estabilizado, descendo agora para 2000, altímetro 1013. Esquerda 300, 2000, 1013, gol 1396. Santa 3172, solo os 24, libera a esquerda e chave solo no 209 para instruções de táxi 3172. 3172. Salvador, boa tarde, tá 3217, informação uniforme 360, confirme. 3325, tenha uma boa tarde. Solo Salvador, passaria do 2231, do centro de forma, decolonal 240 para a barreira. 2231, aguarde a cópia, altímetro 1013. Aguardando cópia, 2231. Solo está 3172, livre a pista. 3172, autorizado via Alfa e Juliette para o Gate 3. Alfa Juliette, Gate 3, 3172. Gol no 396. 1986, gol no 396. 3567, está bastante travado. Ele é 28. 3567, checa o trem, pouso livre, cabeceira 28, 200 e 210 graus, intensidade 10 nós. 3567. Ele pouso da 28, bastante travado. 3567. Oi, de Salvador, muito boa tarde, gol no 396, estabilizou Zulu 28. 7, continue a aproximação número 2 para pouso, 210 graus, com 10 nós, informarei pista livre, gol no 396. Continua a aproximação, aguardando pista livre, gol no 396. Controle, gol 395, tem informação, vista. Voo no 395, identifique, chegada Cari, desce até o 050. Trident para o 50, Cari. São 3217, cópia. Copia, 3217. 3217, autorizado para Confins, nível de voo 360, pela rota Peruísc 58, decola da pista 28, após a decolagem saída Gole, Eval Gonza, primeira curva à esquerda, controle 1198, torre 1186, transponder 5552. Aqui autorizado Confins, nível 360, aperitivo 58. Decola 28, Gole, Eval 11, com curva esquerda, 198, 186, 5552, o transponder, custa 3217. Correto, reporte para acionar 3217. Tá pronto, 3217 no finger 7. Autorizado, reporte para o táxi, então 3217. Reportaremos, custa 3217. Passaria do 2231, cópia. Diga, mas escuta. 2231, autorizado barreiras, nível 220, pela rota UIS 42, decola da pista 28, após a decolagem direita, saída Momo, transição VATAP, controle 1198, torre 1186, código 5512. Bom, 3968-6. Com curva à direita, Momo VATAP, o transponder 5512. Controle 1198 e a torre 186, o passarei 2231. Correto, chame para acionar dos 231. Chamarei neto para acionar 2231. Solo Salvador, boa tarde, está 3567, livrou, abraço. 3567, autorizado, táxi via Alfa, Juliette, gate 612. Alfa Juliette, gate 612. Terra. Então, é só 2 quilos que é mais terra. sentido Quebec Serra, Salvador. Está na prova rotatória, 4 milhas e meia, prazer. Sente, continua a aproximação, encurtando na medida do possível, acusa na curta final da pista 17, quilo Quebec Serra. Serra. Solo Salvador, boa tarde, voo 1755. Solo 755, prossiga. Autorização de tráfego, com fins. Aguarde com fins, altímetro 1013, 1755. É, aguardando, voo 1755. 1396, solo 30, liberando a esquerda, chame solo 1219 para o táxi. Liberando a esquerda, 219, voo 1396. Solo Salvador, boa tarde, voo no 396, vibrou instruções, tá? Voo no 396, autorizado Alfa Índia, portão 1. Alfa Índia, portão 1, voo no 396. Corrigindo, mantenha a posição e aguarde a instrução do infraero. O avião que ainda está no 1, estamos aguardando a liberação. Gente, mantém posição, voo no 396. Salvador, 3217 para o táxi, 50 a bordo, alternando Guarulhos com 3 horas e 10. Confirme a autonomia? 3 horas e 10 de autonomia. 3217 autorizado via Juliette, Alfa e Golf no ponto de espera 118 decimal meia. Juliette Alfa e Golf 186327. Manu. Quebec Serra, no solo aos 34, livre táxi direito. Tiga Mike Eco Delta. As condições em Salvador são visuais, o Mike Eco Delta. Salvador Ground, Avianca, Brazil, 6321, gate 1, ready for pushback, engine start. 6321, you're cleared for push and start, perfect taxi. We'll call for taxi. Seu nível 050, informa o tráfego 12 horas, 2, 3 milhas, rumo oposto, o helicóptero está mantendo nível 040. ONO 3957. Voo 396, observe a aeronave efetuando pushback, o tráfego da Avianca, assim que o acesso estiver liberado para o gate 1, autorizado o ingresso. Gente, após a liberação do acesso para o gate 1 pelo Avianca, prossegue táxi, voo no 396, muito grande. Dan. Salvador, passaria 2231 para pushback e acionamento na remota 62. Desculpe, 1-4. Autorizado o remoto 1-4, chame para o táxi o 2231 no passaredo. Chamarei para o táxi 2231, graças. No 396, autorizado ingresso, observando a Avianca. Livre ingresso, voo no 396. Na 28, pronto. Ok. Autorizado a alinhar e decolar da pista 28, 210 graus com 89, seu TAN 3217. Ok, alinhe e decola da 28, TAN 3217. Passaredo 2231, autorizado o táxi via Juliette, Alfa e Golf, no ponto de espera da 28, 118.6. Juliette, Alfa, Golf, espera 2231, confirme autonomia alternado. Autonomia, 3 horas e 30, alternando Brasília. Cliente. Nove cinco, desça para 2000 pés, altimetro 9093, após CARI, voe na proa de uso autorizado final ILS, Zulu, pista 28, forme estabilizado. É, CARI, usar, informarei estabilizado, 28. It's 4 hours, an alternate is Sierra Bravo, Charlie Fox. Over. 510 acionado 0115 com 10 a bordo. Mike Eco Delta, condições de voar na proa de Itapuã? Acima, sim. Pente. Eu quero prosseguir para Itapuã, informe visual com aeródromo, altímetro 90 na 3. Aí, pessoal. Salvador, gol no 755. Gol no 755, prossiga. Já teria nossa autorização, senhor? Afirmativo, autorizado para Confins, nível 360, pela rota Aperuísque 58. Decola da pista 28, após a decolagem esquerda, saída Gole, Val Gonza, controle 119 decimal 8, torre 1186, transponder 5563. Autorizado nível 360 para Confins, conforme o plano, Aperuísque 58. Decola da pista 28, luva à esquerda, Nagoli, Eval Gonza, 119.8 controle, 18.6 dúzia é a torre, 5563 é o transponder. Correto, reposte para acionamento no 755. Já está pronto, gol 1755. Autorizado, chame táxi no 755. Chamará táxi, gol 1755. 050 na por adianta. 050 na proa adianta, o MJ-620. Salvador, boa tarde, 35488, ciente informação e uniforme. Livrou 170 para 150 para prosseguir. 35488, contato radar, autorizado chegada a cara e desça para o nível 0620. Para o 60060 na cara, 35488. Salvador, Maiteco Delta, 7 milhas na torre de Itapuã, visual. Frente, vai ganhar circuito, chame torre, Salvador no 8.62 e bom pouso. Obrigado. Oi, Salvador, passaria do 2231, no próximo ao ponto de espera da 28, pronto. 231, autorizado alinhar e decolar da pista 28, vento de 210 graus, 10 nós, 2231. Ali decola 2231. Salvador é o papá, papá, mais Eco Delta. Teste completo final, chame agora a torre 8.62 e bom pouso. 8.6. Gente da informação uniforme. Para coordenar autorização de tráfego ao Galeão, nível de voo 240. 1077, aguarde coordenação 1013 no altímetro. 1013, aguardando voo 1077. E voo 1395. Aguardando, está livre, 1395. Salvador é o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, Salvador. Papuã 500 pés, visual. Mantenha a linha do litoral, reporte no setor sul do campo. Mike Eco Delta. Mike Eco Delta. 1 no 86, transponder 5561. Ok, gol 1925, utilizando Brasília, nível 360, via presidente 197, decola 28, curva esquerda, na Gole Eval Ovito, controle 198, torre 186, transponder 5561. Correto, chame para acionamento o 925. Firma, chamarei no gate número 5. Correto. 198, grato, uma boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, passarei 2231. Contato radar na decolagem. Suba para o nível 220, saída Momo, transição VATAP, livre da restrição de saída. 2231. E a gente solicita como nível final 240, 2231. Guarde. Baixar travado, eu me pouso na 28, 395. Mike Mike Eco Delta, mantém o setor sul após o pouso na cabeceira 28, será autorizado a proar direto pátio 4 para aquela posição. Mantém o setor sul aguardando para prosseguir para o local de destino pouso. Mike Eco Delta. Delta ciente, mantendo sul. Recife, após Momo, voar direto barreira, se possível. Autorizado via Índia, Alfa e Golf, no ponto de espera 118.6, 1755. Índia, Alfa e Golf, ponto de espera 118.6, 1755. Delta, voltando. Prossiga. Como é que é que o Delta vai solicitar o pouso para a pista, ok? Um voo, confirme. É, solicita o pouso para a pista 17, negativo pátio. Sente, pista 17, sente. Aguarde para cruzamento do campo, Mike Eco Delta. Delta, circulando setor sul. Sente. Aeronave da 28 já se encontra na curta final. Assim que ela tocar o solo, vou autorizar o cruzamento. Controle, o passarelo 2231, mantém a proa 300 para evitar formações. Já desvio, forme ao termo e prosseguindo direto barreira, esse 2231. Ciente, entendeu quando alternar, informar direto barreiras? Firmo, após desvios autorizados direto barreiras. Ah, grato. 35488, desça para o nível 050. Para o 50050-5488. Mike Eco Delta, efetue cruzamento agilizando o tráfego, acuse na curta final, pista 17, Mike Eco Delta. Delta agilizado. O passarelo 2231 já na proa direto de barreira. Certo. Esquerda, chame solo em 1219 para instruções de táxi, gol no 395. Esquerda 219, no 395. Controle Salvador, tem 8002, tem informação uniforme. 720. 488, velocidade de cara. 2409-5488. De reduzir para 1909. Ok, reduzindo para 1905488. Controle Salvador, tem 8002, tem informação uniforme, cruzar o 170 para 1960. 8002, contato radar. Autorizado via chegada e pitch. Desça para o nível 0620, na proa adianta para chegada e pitch. 0620, via chegada e pitch, tem 8002. Controle Webjet 6720. Prossiga. Solicita a proa do externo da presente. É verdade, né? Então tá bom. Do FAF ali. Ele está sendo vetorado já pro FAF, irá interceptar na posição lama o Webjet 6720. Então, obrigado. Ai! Ui! Ai! 3488, desça para 3.000 pés, altímetro na 0 no 3, 5488. Para 3.000 no 0 no 3, 5488. No 395, autorizado, portal 9. 9. Autorizado o procedimento, Webjet 6720. Reafirmo, informe estabilizado, 6720. Vai informar o Webjet 6720. 820, 200 degrees, 109. Avianca 6321. Avianca 6321, clear for takeoff runway 28. Já teriam previsão da autorização do voo no 077? Afirmativo, voo no 077, autorizado para o Galeão, nível de voo 240, pela rota Golf 677, após Vitor Tango Romeu, após Whisky 6, após Papá Charlie X-Ray e após direto. Decola da pista 28, após a decolagem curva à esquerda, saída Gole e transição Coral. Controle Salvador em 119 decimal 8. Torre 1186, acione 5556. Voo no 077, está autorizado até o Galeão, nível de voo 240, via Golf 677 até Vitória, após Whisky 6, até Porto e após direto. Decolagem pela 28, com curva esquerda na saída Gole, transição Coral. 198, o controle 286, Torre 5556, transponder, voo no 077. Correto, chame para acionamento no 077. Ótimo, de maneira. Obrigado. 19, good day, 6321. Departure, this is Avianca 6321, with you leaving 2000 feet climbing to 380. Good evening. 6321, ready contact and departure climb 2 level 380, Gole Eval, departure 6321. Zero, Avianca 6321. Gole, Gole departure, fit to transition 6321. Gole departure, fit to transition, climb into 380, Avianca 6321. Qual o fito? A pista já mudou, é 10 agora? Não, saída 28, decola da 28, curva esquerda, Gole, vai o fito. Ok. 8. Afirmativo. Faz a passagem do tráfego ali e mantenha no 755. Faz a passagem ali e mantenha, igual no 755. Para 2000 pés, altímetro 10, 3. Autorizado final ILS Zulu, pista 28, forma estabilizada. Passagem pés via IP, Tirmili 13, ILS Zulu 8002. Estabilizado, 35488, tem a pista vista. Centro completo e final, chame turno 8.612, em bom ponto. 118.612, é grato, boa tarde, 5488. Desvio direita, então 8002, proa 265, aproximadamente 5 milhas. Gente, após, forme na proa de pitch, 8002. Gente, quase pitch, 002. Na aproximação, aguarde autorização de pouso, pista 28, 210 graus, 8 nós, trip 5488. Aguardando autorização para pouso, 5488, está com o trem embaixo checado, informa o Glides com oscilações. Ok, será informado o controle. Webjet 6720, solo 53, agilize o táxi na medida do possível, libere cabeceira oposta, chame solo, frequência 121, no 9, Web 6720. Vai agilizar o 219, o Webjet 6720, boa. Boa. 288-3625, gráfico. O objeto 6720 levanta na sua escuta. 6720